Guatambu Fox Lima, está autorizado ao final ILS, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.2, informe estabilizado. Whisky Fox Lima. Informará estabilizado, Whisky Fox Tete Lima. 398, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0.1.2. 3.000 pés com 1.012, igual a 398. Fala, Salvador, boa noite, TAM 3455. 455, confirme nível, confirme. 360 até aqui. Quero a coordenada. Dado, saída seria o quê? Gole? Gole Gonzo. Gole Gonzo, o quê? Mais 3152. Mas você travou, autorizado, pula zona 1031. O 4071 decola aos 14, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, bom final de semana. 250, Costa Boa Serra. Até 050, Costa Boa Serra. Azul 4071, boa noite. 4071, contato radar na decolagem, subão nível 360, saída Gole. 360 na Gole, 4071. Bono 398, reduza para 1809. Reduzindo, 1809, Bono 398. Roger, é 6727. Bono 52, chame torre 18 decimal 6. Aguarde copo. Bono 398, com esta pronta em condições de interceptar o localizador? Afirmo. Está autorizado a interceptar o localizador? Eu formo tráfego 3 horas, 8.8 milhas. É um Papa Alfa Tango 4, está passando a posição Duna, 2.000 pés, grau de speed 190 nós. 1397, temos o tráfego na check-in. 398, está autorizado a descer para 2.000 pés. 2 mil pesos, 398. 401, já tem sua autorização, só estando para cobre. Ok, seguinte, gostaria de coordenar com o senhor, a gente está na ponte 7, o acionamento posterior ao pushback. Afirmativo, está livre acionar. Ok, livre acionamento posterior ao pushback, aguardando para a cobre, para 9401. Salvador, boa noite, Papatango, Whisky, Fox Trot Lima. Fox Lima continua a aproximação, vai pousar no 7 ou no 0? Ou no 7, senhor. Sim, gente, quando mais próximo, após o externo, prossiga para a base do 7, reporte. Evite alongar demais a base, devido ao sequenciamento do tráfego no instrumento. Fará a final curto, Fox Lima. Chegou certo, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 0.1.2, via Mari. Nós terra, via Mari, para 2.000, ajustado no 0.1.2. Solo aos 1.7, livre direita, 1.29, solo. 3.9, após 3, 1.52. Solo 6310 da Fianca. Já que ainda não tenho a sua autorização, estou tentando contato com o Recife para autorizar seu tráfego. Solicitei que o pessoal do setor sul entre em contato com o operador do setor norte, que não está atendendo minha ligação por algum motivo, mas já estou providenciando, só mais um instante. Tá bom, grato na sua escuta, 6610. Fala, cordial, boa noite, tá 3152, Lebrão, na sua escuta. 3152, prossegue na Alfa, até antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3152. Fox Lima, check 3, ele pouso pista 17, vento 1, 30 graus, 5 nós. Dinheiro, Fox Lima. Recebe 7, autorizado 340 para Confins, a Peruísque 58, decolada 10, direita, Gole Gonza, 119,35, 50,15. Atenção, 340, Peruísque 58, Gole Gonza, decolada 10, curva direita, contorno 19,35, 50, mais 5 para a série, web 67,60. Tá correto, autorizado 360 com fins, a Peruísque 58, decolada 10, direita, Gole Gonza, 1935, 5007. Então, é 3455, autorizado conforme 360 para Confins, a Peruísque 58, decolada 10 com a direita, Gole Gonza, 1935, na saída 5007, transforma. Tá correto, chama para puxa, chamada. Já chamarei. Bianca 6310, cópia. Liga! Autorizado 350 para Recife, a Peruísque 58, decolagem no zero, curva esquerda. Tuca, Aracaju, 119,35, 5006, o transponder. 288-133-25, azul 4071. Esquerda, Tuca, Aracaju, 1935, controle, 5006, o transponder, Avianca Brasil, 6310. Correta, Avianca, chama para puxa, acionamento. Chamará, 6310. Web 6027, confirme o seu portão. 6727, portão 4. Seguinte. O 3152, Alfa, antes da Juliette. 3152, pode ingressar, portão número 3. Está autorizado. Autorizado, portão 03, 3152. Então, 3662, aguarde 370, Natal. Eu acho que são as 2-1 ali no táxi, ao estacionar a frente ali. Eu já vi o check 3, ele me pousou no 0, Venturo 2-0, lá o 5 nós. Lembre, pouso igual na 3 na frente. Autorizado Galeão 340, Apesulu 14, decolagem pista no 0, curva direita. Saída da El, transição Bless. Controle 119 decimal 35, transponder 5013, está 9401. Gente, foi entendido nível de voo 340 autorizado, Apesulu 14, decolagem 10, curva direita, 1935, 5013, está 9401. Correto, chame iniciando o seu pushback, já está autorizado, chame iniciando. Boa. Tá, 3455 no 8, pushback e acionamento. Rota 8 tá livre, chefe de táxi. Chamará, 55. 3662, cópia. Pronto. Autorizado nível 370 para Natal. Sua rota é a Pezulu no 0, decolagem da 1-0 esquerda. Pucas e Pá. 11935, 5014. Autorizado. Natal 370, Pezulu 10. Decolada 10, curva esquerda, Pucas e Pá. Controle 1935, transponder 5014, 3662. No portão 2, chame para puxa acionamento. 3662. Obrigado. Tá livre, no 2 tá livre, chame táxi. Chama na posição 362. Salve Salvador, boa noite, gol 1398, Lisana, se escuta. Gol 1398, prossegue na Alfa até antes da Juliette. Alfa, tenente a Juliette, gol 398. Você na norma tem 360, aguarde a presença de vez. Da companhia já puxado, ok? Aguarde só o início do táxi do mesmo, eu já libero o senhor. Só mais um instante pro seu puxo. Ok, afirmativo. Em coordenação com o senhor, ela informa que vai incrementar de idle a nossa potência para acionamento do motor número 1 até 9401. Para o táxi, o tá 3455 com 123. 1, 2, 3 a bordo, 3 linhas até na Guarulhos. 3455 vai prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie 186 1012 o ajuste. Com 1012 via Juliette Alfa 186, obrigado. Salvador 1727, portão 4 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi 1727. Então 3662, informe realmente pronto para puxar. Alô, Serra. O Serra vai prosseguir no 7 ou no 0? Vai no 7, senhor. Já propõe a modificação, uma fase pela direita. Eu estou autorizado a repartir no 7, Serra. Reparta lá, Alô, Serra. Capitão 3, 662, agora tá pronto. 662, sim, tem um tráfego do objeto já puxado, vai aguardar o início do táxi do mesmo, que aguarde autorização para o seu push. 662. Já está na base pela direita da 17. Grau 5 mais. Tá certo. Salvador, tá 3455, boa noite, está pronto. Sim, sim, autorizado, alinhado e decolado 1-0, vento de 1-2-0 graus 5 nós. Positivo, alinha, decolado 1-0, tá 3, 4. Salvador 6727, está com 122 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos, pronto para o tempo. Cliente livre no ponto de espera da Charles 86012, web 677. 86012, livre no ponto de espera da Charles 677. 3662, após o webjet a retaguarda, está livre o push. Gente, após a passagem do web, autorizado 3662. Solo tá 9401, pronto para o táxi 2222 a bordo com 3 horas e 50 de autonomia até Guarulhos, tá 9401. Tan 9401, táxi via Juliette Alfa na Charlie 186, 1012 ajustado 9401. Juliette Alfa, sim, tá 9401. Aos 32, chame um no... Correção, tá ligado o táxi até a... vai ter uma escuta. Torre Salvador 6727 da UE, ponto espera da oficina 0, pronto. Autorizado alinhar e manter 6727. Autorizado alinhar e manter UE 6727. O 6727, é, poderia confirmar qual foi a saída que foi informada no lado da cópia? Barbosa. Afirmativo, sim. Pushback acionamento, Avianca Brasil 6310, tá no 01. A Avianca tá aguardando agora o TAM que tava no 2, tá puxando. Agora a autorização do seu push. Tá sua escuta, senhor, 6310. Se o TAN 3662 puxar mais a retaguarda para agilizar o lado do Avianca, tem condições o TAN 3662? Positivo. Sim, então o Avianca vai coordenar com a equipe de solo, o TAN vai puxar até a saída do pátio 3 e aí fazem simultâneo aqui. Ciente, 6310. Obrigado aí, comandante da TAN. Saída agora. Saída agora, tem que torcer pro Odigole, pode ser? Está autorizado pro Odigole. Salvador, boa noite, com o 1989. 1889, confirme nível para o Galeão. É o 400, 400. Será coordenada, guarde cor. Obrigado. 6727, Ventura, 30 graus, 5 nós. 6727, livre decolagem. Boa noite, então 9401 no ponto de espera pronta a decolagem. Confirmar. 9401, ponto de espera pronto para decolagem. 118.62. Oh, sorry. Torre, boa noite, então 9401 no ponto de espera pronta a decolagem. Gente, autorizado ali a manter 9401. Autorizado ali a manter, então 9401. Tricolor 36, controle 19-35. 19-35, boa noite. Chegando a Mari pro nível 50, 67-48. Na saída Gole, né? Escuta quando for possível a prova direta de Eval ou Gonza. Vou coordenar com o Centro Recife e aguarde o Web 6727. Na sua escuta. 1012 de ajuste, agradeço a colaboração. 1012, ponto para 28, meia torre, tá 3662. Sempre à disposição. O Avianca Brasil 6310, POB 109, 12h58, alterna Aracaju. Centro Recife em 128.8, alterna 133.25. Recife agora 288, alterna 3325, está 3425, boa noite. Autorizado, né? Mantém 3662. A linha mantém, pista 10, 3662. A 2000, 6748. Então, sua rota é a Pesulo 1-4, decolagem pista 1-0, direita curva da EL, transição Blaze. Controle 1-1-9-3-5, 5021 no transponder. Nove quatro zero um, acione e identifica a correção. Contato radar na decolagem, suba ao nível 340 no perfil da saída da EL. 889. Correto, chama pronto para puxa sonda. Chamaremos. Salve Salvador, muito boa noite. 38583, informação Zulu. 3858, confirma o destino. Fortaleza. E o horário, porque eu ainda não tenho o seu plano. 00. Seguinte, vou coordenar. 3858. Obrigado. Provável saída para o 3858? Momo Frote. Obrigado. Papá, papá, eco, papá, serra, prossiga. papapá, Eco Papa Sierra, decolou de Esquim Carial com destino a Salvador. Nossa decolagem foi aos 2337. Está estimando Salvador aos 2357. Está passando o nível 045 em ascensão para o 65. Solicita o nível 0620 para Salvador. Está acionado no transponder 2000. Papapá, Eco Papa Sierra. Eco Papa Sierra, informe POB e tipo do equipamento. Equipamento Bravo Eco 9 Lima com 5 a bordo, Papa Sierra. Bravo Eco? Bravo Eco 9 Lima, Papa Sierra. Gente e pessoas a bordo? 05. 05, Papa Sierra. Cinco, cinco, três, dois, Eco, Papa Sierra. Confirme, senhora. Acione código 5532. 5532, Papa Sierra. Autorizado nível 060, chegada Bonf, Eco, Papa Sierra. Papa Sierra, chegada Bonf. Controle Salvador, é o contato 9401, toma a temperatura 215, aproveita a formação na frente. 925. É 727. Confira para o 76727, foi bloqueado. Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, 13325, boa noite. Salvador, boa noite. O TAN 3662, decolado, vai cruzando 2000. TAN 3662, contato radar, suba ao nível 370, perfil da saída PUCA. Perfil POCA subindo até o 370-3662. Motor Salvador, TAN 39401, está mantendo a proa 215 no momento, para evitar a formação. 7215, 9401. Obrigado. Papa Sierra, acione 5532. 5532, Papa Sierra. São 9401, passa nível 110, chame Centro Salvador no 28.8, alterna 133.25. 288-3325, tá? 9401. E é 310, vem com os 43, controle de 935. Boa noite, 35, obrigado, boa noite.